Pastor Hélio. Paz do Senhor. Um pastor de ovelhas tinha um rebanho muito bonito e tinha umas ovelhinhas lindas. E ele queria dar uma daquelas para sua filhinha que fazia aniversário. Convidou-a para passar o dia com ele, foram. E na volta para casa, a mãe foi recebê-los à porta e viu que a filhinha estava com o olho todo inchado. Minha filha, o que que houve? Uma abelha picou o seu olho? Ela falou, não, mamãe, não deu tempo. Papai espantou com o cajado. Imagine a cena. Mas por que eu lembrei dessa história de abelha e ovelha? É porque hoje é aniversário da minha filhinha caçula, Débora Raquel. E Débora significa abelha, Raquel significa ovelha. Mas Jesus é o bom pastor dela. Pensando nela, quando fala, tem palavras doces como o mel. Deus te abençoe. Até amanhã.